conseguir me agarrar? Pois então tome! Conectron, 95,3 FM para toda São Carlos, a maior cidade pequena do Brasil e toda a sua região. E em www.radio.fiscar.br para todo mundo. Sim, começa agora a ação radiofônica do Ponto de Cultura Independência ou Marte. Conexões solidárias. 2 horas de duração do melhor da música contemporânea brasileira. A diversidade da cena independente. Seus personagens e projetos. Nostalgia. Preparem-se, terráqueos. Yasmin Miller, Jovem Palerosa e Felipe Silva conduzirão esta nave que passeará por todo o nosso querido Brasil. Aí com a diversidade, né? Como a gente já disse, muitas atrações super legais, muitas brincadeiras, diversões e traquinagens independentes. É isso aí, programa hoje mais uma vez especial. Edição 141. Edição 141. Além aí dos nossos clássicos blocos temáticos musicais, a gente retoma o nosso quadro Brado Retumbante, nosso quadro aí destinado a divulgar as mais diversas iniciativas que alimentam o cenário da música brasileira. A gente vai bater um papo hoje pelo telefone com o Alexis Peixoto, diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, né, falando sobre o site oinimigo.com. Doideira, a gente ainda tem um especialzinho aqui para falar sobre o Combo, uma festa muito importante que vai acontecer na cidade de São Carlos nessa sexta-feira aí, reunindo o melhor do hip hop regional aqui de toda São Carlos e com uma atração especial com o DBS e a quadrilha. Então o Mano J Gueto daqui a pouco cola aqui no estúdio com a gente pra trocar ideia, convidar todo mundo pra balada. E de quebra ele ainda trouxe aí uns beats pra mandar umas rimas em cima que ele tá lançando, né, pré-lançando o primeiro disco solo dele. Então ele vai trazer aqui em primeira mão pra todo mundo, quentinho. Bom, lembrar nossos contatos aqui pra todo mundo que quiser ouvir, né? Primeiro lembrar que a gente, além dessa realização ao vivo aqui, segunda-feira, 10 horas da noite na Rádio Fiscar, programa reprisa na Rádio Fiscar, né? No sábado, 3 horas da tarde. Além disso, ele fica disponível no blog, né? independenciaomate.blogspot.com pra download. Lá também tem tracklist, tem outros links, outras coisinhas legais. E o programa passa em outros lugares aí na internet, como a Web Rádio Fora do Eixo, a Rádio EBTK, a Rádio Rock Alive e a Rádio Software Livre. E a gente tá online no MSN agora, pra quem quiser conversar com a gente. Uhum. radiofiscar@hotmail.com. É só adicionar, trocar uma ideia, além da Twitchcam, é claro, que tá rolando. Entra no nosso Twitter, que lá tem o link, twitter.com/IndieOrMars. MySpace.com/IndieOrMars também, se encontra lá o nosso MySpace com as datas da discotecagem radiofônica. E tem o blog. Tem o blog, que eu já falei, tem Orkut, tem várias outras coisas, procura na internet aí. Independência ou Marte, um projeto bem amplo. E sobe o BG que tá fino hoje. Uou. Salve, centro, senhores sentados vendo a colheita do algodão branco, sendo colhidos por mãos. Cadê o nosso tradicional exemplar físico do BG? Disco novo aqui do projeto Maquinado. Lúcio Maia, guitarrista do Nação Zumbi, hein? Mais um disco solo. Segundo disco do projeto Maquinado, mundialmente anônimo. Ele fala que não é solo, né? Porque sempre tem colaboração de um monte de gente, mas a mente por trás dessa bagunça toda é o Lúcio Maia, né? Uhum. Viram já? Aqui, estamos na música 2. Acompanha a gente até o final aí. 10 sons de altíssima qualidade aí, lançado esse ano, né? Isso. Já anunciou tudo que vai... Estamos prontos pra começar, né? Vamos dar um ar aqui mais de... Seriedade, homenagem póstuma, né? A gente começa então com uma pequena e humilde homenagem ao mestre Bill Rock, que faleceu na madrugada para amanhã da sexta-feira passada. Ele tinha tido um AVC há 10 dias, já estava no hospital fazia um tempo. Teve um problema aí no caminho para o hospital, ele faleceu na madrugada, lá em Pernambuco mesmo. Ele que era o principal figura ali para várias... Vários representantes dessa nova cena pernambucana, ensinou muita gente dos ritmos de raiz pernambucanos. Principal dos vocalistas da Floresta, que trabalhava com o Ciba há bons anos, aí, desde o começo dos anos 2000. Influenciou toda essa galera aí. É, eu acho que até faz o link aí com o Maquinado no BG, que essa geração sabe reverenciar os mestres ali. O Bill Rock, com seus 75 anos de idade, hoje em dia era um grande xamã, de certa forma, pro pessoal ali, trazendo toda uma experiência. O cara tava na estrada, tocando com todo mundo ali, fazendo várias participações e tal, mas principalmente com a Floresta, né? É, ele que tocava desde os 8 anos, não tinha nenhum disco lançado, tava com um disco pronto há um ano, na verdade, no MySpace dele até tem dizendo que a previsão de lançamento era de maio de 2009. A Alessandra Leão e o Caçapa, marido dela, produziram o disco dele. Ela até escreveu um post no blog dela hoje falando sobre a morte, explicando que o disco tá engavetado faz um ano por causa de uma verba que era para sair e eles atrasaram até agora. Agora, com a morte dele, teoricamente é para sair essa semana. Vai se acelerar o processo. Então, mas tinha recém ficado pronta a capa. Ela até coloca uma foto da capa do disco dele, bem bonita. Ela disse que ia mostrar para ele e não deu tempo, então. Nossa. E eles fizeram um show no dia que ele morreu lá. Então eles fizeram. Ela até conta a história de que eles fizeram um show muito em homenagem a ele. Ela já estava fazendo vários shows em homenagem a ele por ele estar no hospital. Ela contou as histórias de outros momentos difíceis que ela teve com ele, que era difícil fazer o show e que ele sempre colocava muito essa pilha de celebrar, fazer o show em homenagem. E ela foi que foi. Todo mundo celebrando ali em homenagem a ele. Quem já viu o cara ao vivo. Acho que é uma lenda, assim, né? O cara figura mesmo ali, energia pura, comandando. Dono de um timbre único de voz. Figura. Acho que então, pra fazer nossa homenagem sonora aqui, a gente separou dois sons. Um deles é uma faixa que tá no primeiro disco que o Siba gravou em parceria com a Floresta, a faixa Floresta do Samba. É, do disco de 2002. Isso é o que a gente vai. Na sequência, a gente escuta então a Cell com Valsa pra Bill Rock, música que tá no primeiro disco dela de 2005. Aí já uma homenagem pra ele que a gente resgata aqui pra amarrar. É isso aí, recordar é viver. Homenagem de Independência ao Marte ao mestre Bill Rock no ar. Escute diferente. We'll be right back. fosse a sua e não mais umas quatro luas, eu lhe daria pra me tornar sua Maria. Uma canção eu cantaria, minha resposta ao que ouvi, a mais bela melodia foi roubar pra minha história sua poesia de outrora. De volta aqui em Independência ao Marte, da nossa homenagem a Bill Rock, aí, grande artista pernambucano que faleceu na última sexta-feira. A gente tocou então a Céu Valsa para Bill Rock e o projeto Cibo e a Floresta, né, com Floresta do Samba. Disco de 2002, aí um dos marcos na carreira de Bill Rock. Quem quiser saber, tem um MySpace dele lá, dá pra achar outras coisas, dá pra achar inclusive as músicas que estão pra sair dele e tal. E em breve a gente rola o projeto finalizado quando lançar o disco de verdade, né? Isso aí. Bom, vamos continuar aqui o programa então, voltando, né? Assim, feita a homenagem, vamos levantar o astral novamente aqui. Um bloquinho que a gente preparou com mais lançamentos, com mais novidades aqui. A gente sempre gosta de fazer isso, pra quem não conhece o programa, sempre sintonizando boas frequências aí. A gente chega agora com um bloco de Electro Dub Groove, misturas com sonoridades eletrônicas, com timbres jamaicanos, com grooves brasileiros, mistureiras boas. E a gente começa aí com o Sonic Jr. alagoano aí, que já tem uma carreira razoavelmente extensa. Ele lançou ano passado o quarto disco dele, chamado Orgânico. Antes disso tinha lançado Pro Mundo Girar, vários outros sons bem bacanas, já rodou o mundo mesmo pra lançando esse trabalho dele. E pra quem não conhece, procura, vai lá, vai atrás dele na internet e tal, que acha vários vídeos também bem interessantes dele. Ele é um homem band praticamente, o show dele é ele sampleando a si mesmo, né, os vários instrumentos, vários timbres e tal, construindo uma sonoridade bem original aí, bem dançante. Eu acho uma sonzeira do cacete. Não, muito bom, muito bom. Bom, na sequência a gente escuta o Proa, que é um projeto de Belo Horizonte, né? Um projeto mineirinho aí, que acho que é legal até o release deles aí, que é o Toma Distraído. Depois de singrar os oceanos e os mares do sul perseguindo picadeiros, nada mais restou ao Proa senão seguir adiante. Os caras têm um lance de reciclagem aí, de ressignificando o projeto deles aí. Bem interessante também. Essa música chama Periquitaranha, tá numa coletânea legal também, lançada aí pelo site O Dilúvio, e só com sons mineiros, selecionado aí pelo DJ Yuga. A gente traz aqui pra todo mundo de primeira mão, aqui pela primeira vez, Projeto Pro aqui no Independência ou Marte. Muito massa, não, já mandando um salve aí a toda a família Black Sonora, né, DJ Yuga. Doideira. Separou um som também de um projeto chamado Apolônio, que é de São Paulo. Eles, na verdade, têm uma influência bem múltipla, aí tem umas músicas, a grande parte das músicas é em inglês, tem um quê meio de rock moderno e alguns sons e tal, mas eles são meio bem contaminados por timbres dub, por uma atmosfera meio experimental assim também. Vai escutar do EP que eles lançaram, uma música chamada There Is a Fire, que é bem interessante aí também pra dar sequência no bloco. E finaliza com o Rossano Snell, que é um porto-alegrense que... voltado aí pra timbres eletrônicos, essa experimentação bem pessoal, assim, essa coisa bem de tocar tudo, né? O cara é DJ, toca flauta, guitarra, piano, programação, teclado, violão, porrada de coisa. E chega no Landscape, que é o EP que ele lançou, se não me engano, segundo semestre do ano passado, né? Eu acho que ele participa daqueles remixes do bando Afro Macarrone, com um deles, um dos remixes é dele. Verdade, dos três, né? Exatamente. Legal. Mas agora a gente vai escutar uma música própria dele, chamada Seiva, tá nesse EP que eu falei, Landscape. Aí, mas como... timbres mais eletrônicos aí, um beat mais um pouquinho mais acelerado pra finalizar esse bloco. Electro Dub Groove, começando com Sonic Jr., Atravessei Desertos, Homens de Som, Independência ou Marte. Escute diferente. In a splendid cradle, to the sound of the ocean, and lit by the deep sky. There's a fire. There's a fire. There's a fire. It's our choice to escape. There's a fire. Independência ou morte! Haha, de volta ao vivo, Independência ou Marte. Né? Som super pra frentex, dançantes pra cima, Electro Dub Grooves e mais um bloco temático musical. Já estamos juntos e em boa companhia aqui nos estúdios da Rádio Fiscal. E dançando sem parar, tá? Bom, temos aqui, como ele falou, boa companhia, é hora do nosso quadro Povo Heróico, como conforme anunciado no início do programa. Povo Heróico! Povo Heróico Combo, Julião J. Gueto na área, salve, salve, irmão. Salve, salve, boa noite. Tamo junto, mais uma vez. Ainda bem. Bom, como a gente falou, o Povo Heróico aí, o quadro dedicado às principais ações, intervenções, aplicações sonoras aí, que movimentam a cena independente em seus mais diversos aspectos, segmentos, e dessa vez a gente vai falar sobre hip hop mais uma vez aqui, né? Um gênero muito bem contemplado, muito bem difundido pelo Independência Omarte aqui. E agora a gente vai falar sobre a festa combo que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 30 de abril, aqui em São Carlos. Julião tá produzindo, mas vai cantar, vai fazer a casa tremer e tudo mais aí. Que é legal contextualizar, né, que onde se encaixa esse evento, dentro de todo o contexto da cena hip hop São Carlos e tal. A gente tá batalhando pra tentar fazer um evento da hora aqui, ó, enquanto a gente fala aqui na paleta. Faz o foco aí. Multimídia, né? Mano, esse quê? A parada é o seguinte, meu. São Carlos tava defasado de evento de hip hop, né? E a gente tava sentindo falta tanto de ir nas festas, como ter festa pra tocar, pra trazer os companheiros de outras cidades, pra fazer intercâmbio e se conhecer, falando de interior paulista e tal. Porque a gente não havia criado espaço, não sabia como criar, a gente foi adquirindo esse conhecimento e botamos a cara aí. uma das críticas que vocês mesmo fazem, né, refletindo sobre a cena hip hop de São Carlos, assim, que a galera ainda tá muito em função de um evento só, que é o Sanca Hip Hop, né? Uhum. Que ano passado teve a terceira edição, esse ano tem a quarta, que já tá se discutindo o que vai ser e tal. Mas é claro que não pode morrer só por aí, né? Então acho que é legal esse ato contínuo de sempre estar pensando, sempre estar fazendo. Esse evento, assim, de certa forma, tem um pouco essa característica, né? De agrupar, reunir todo quem tá produzindo de verdade, quem tá fazendo de verdade. E tem uma galera, né, que tá na programação, né? Tem uma galera não só de São Carlos, né? Fora o DBS que vem lá de Sampa, tem o Pequeno, que é de Piracicaba, parceiro forte. Os caras do Ganja Groove me botaram no contato com esse cara já faz uma cota já e tal. E aí tem a galera do Ébanos, o Lincoln do Subloco vai estar lá junto com o Alex, o Robert do Simples Mortais, o Tiaguinho, que é lá da Vila, o moleque que tá começando a fazer rap agora. O nome da festa veio disso aí, vamos fazer um combo, botar todo mundo no palco, no mesmo show, na mesma hora, vamos ver o que dá. E esperar o melhor possível disso aí. Legal, né? Rap em clima de jam session aí, o pessoal interagindo, virando as faixas e tacando fogo. Eu acho que dá pra começar a anunciar, né? Já falou, né, que é na sexta-feira, dia 30 de abril, às 11 da noite. É legal falar o endereço, como que o pessoal consegue ingresso antecipado e tudo mais aí, tá? Servição aí. Tá aqui, ó. O endereço... Você não lembra? Não lembra de caminho? Não lembro. Fui eu que fiz o flyer, não lembro, mano. Convite antecipado a 8 conto, na hora vai estar o dobro. É. Não, só pra forçar pra galera ir lá comprar antes, né, mano? Tá certo. Lá na Gás Inflamável Skate Shop. Fica na 15 de novembro, número 1817. Fica no centro. 15 de novembro com a 9 de julho. Doideira. Ah. E o show? O show fica lá na Moon Knight, onde era Sator, onde era Latinos, onde era Music Land, agora virou Moon Knight. Na Episcopal, número 1775, centro, perto do Colégio das Freiras, ali perto do Álvaro Guião. Data? 30 de abril, sexta-feira, legal. Às 23h17. Vamos repetir então as atrações e, na verdade, de linkar aí também com o bloco que a gente separou, né? Primeiro bloco, na verdade, que a gente separou aqui pra contemplar o evento aqui e, na verdade, toda a movimentação. Temos alguns lançamentos, né, na área aqui também. Eu acho que é legal dar lançamentos, pelo menos aqui, né, pela primeira vez aqui no programa. Primeiro som que a gente tem no bloco aqui é o Capital da Tecnologia do Subloco, disco do Ideias à Deriva, lançado ano passado ou ano retrasado? Passado aí. Lincoln e toda a rapaziada junto que já tiveram aqui no programa também retornam em breve, quem sabe, refletindo aí sobre Sanca Vice, né? Capital da tecnologia, capital do clima, capital de várias coisas. Eles fazem uma leitura bem, sei lá, mais dura também da cidade. E é legal a participação da galera que tá nessa música, né? Tem o Alex, que ele é um cara que ele gosta de fazer essa crítica, né? O cara que do 016, ele é o cara mais perfeito pra fazer essas coisas. A leitura mais humana da coisa mesmo, mais da realidade mesmo, né? Falando em 016, que tu participa, que o Alex participa, e tem o Ted Paçoca, grande parceiro aí, MC Paçoca. O cara lançou recentemente, pré-lançou, na verdade, a mixtape dele, né? Tá em processo de finalização aí do primeiro disco de rap produzido em software livre em São Carlos aqui, 100%. Né? E lançou a mixtape, a gente vai rolar um som chamado O Candidato, tá ligado que som é esse? Tô ligado. Ele já tá gravando a segunda já, mano. Tá gravando a segunda mixtape na área aí, né? É legal que essa mixtape já virou, né? Antes mesmo de ser lançada, uma lenda aí do rap. Tipo, como é que é o nome? Tipo, dela, Chinese Democracy. É nada, não. Tem uma sigla aqui o nome da mixtape. PPL. Ted Paçoca. Não, mas era. Então tinha outro. Sátira, salves e mensagens. Tá, isso aí. Essa música aí, bem lembrado pelo MC Paçoca, aí, com elementos do candidato Cau Caô do Bezerra da Silva, faz o link, né? Chamou O Candidato. Depois a gente rola um Ébanos com Balança Teu Corpo, versão gravada no Sanca Hip Hop aí. A gente rolou ano passado aqui na época do Sanca Hip Hop, resgatando o grupo São Carlense aí. Bem pra. O título da música é bem sugestivo aí, bem pegada, música da noite. Pegada pra... pop, pra dançar. Tem que balançar o corpo também, né? Falando, daqui a pouco a gente fala sobre o seu disco. Eu ia falar, perguntar disso aí. Daqui a pouco o Julião vai mandar uns sons aqui ao vivo. A gente ainda não... Por isso que a gente não botou ele no bloco aqui ainda. A gente finaliza com o DBS e a quadrilha. Participação do Sombra com Mó Mamão. DBS que é estrela da noite aí, mais ou menos. É. Convidados especiais. DBS é da mesma geração do Sabota, do Negro Ult, que fez participação com o Charlie Brown Jr. Veio de uma... Na geração depois do Racionais, os caras foram que tiveram mais notoriedade, né? Aí depois veio a terceira geração, que veio MC, da Flora. O Kamal tá passando pelo meio de todas ali, né, mano? O cara fica costurando todo mundo, parece. E a primeira vez do DBS São Carlos, né? É, primeira vez na Monarch, né? Ah, já veio várias. Não, é a terceira. Terceira? A terceira. A primeira foi lá no Pier 1111, mano. Ele nem era tão gordo assim. A segunda no Sanka Hip Hop. Pode. Do ano retrasado. Mas... E agora na Moon Knight. Vamos de som então, de né? Som, Combo som, Party, começar. Não percam. Sexta-feira, 30 de abril. Tá o bicho, rapaz. DBS em São Carlos. Daqui a pouco a gente volta, vamos de som agora. Olá, São Carlos! As três maiores indústrias de São Carlos, né? São quatro diretivos, Nossa cidade sente o peso de suas mentiras. Sem direito a revide a voz contra a burguesia. Porque eu só nasci aqui, mas não brilha desse lado. Enquanto vários ostentam, meu povo é escravizado. Pra gozar no luxo o benefício dos ricos, sai da mão dos pobres através do sacrifício. Quem é que viu? A cidade tá crescendo, só lá nos fundão, ocupando os terrenos. Pessoas que vêm de fora sem estrutura nenhuma, pensando em viver e vencer na terra do nunca. Dos tijolos sobreposto, onde nasce seu castelo, onde aprende sozinho e realiza o sonho de arquiteto. Morando bem distante do condomínio Parque Faber, da onde o boy só sai pra ir na faculdade. Abraça a oportunidade de médico e engenheiro, enquanto aqui pra nós oferece o desemprego. Oferece pro governador o asfalto onde ele passa. Diz que ensino é de ponta e aqui nunca falta vaga. Olha o menor lá no NAI, sem grau de escolaridade, sem apoio, sem nada, nos berços dessa cidade. A cadeia pra quem rouba o lazer do seu filho, tira minha liberdade pra você viver tranquilo. Na capital da tecnologia eu vejo lucro nas empresas e a gente sem dinheiro. Na capital da tecnologia, um pobre ignorado. Pro rico é tudo lindo e o podre é maquiado. Mas na madruga fria o viaduto vira manto. Conclusão, São Carlos não é santo. Na capital da tecnologia, o pobre é ignorado. Pro rico é tudo lindo e o podre é maquiado. Mas na madruga fria o viaduto vira manto. Conclusão, São Carlos não é santo. Boa Vista não enxerga redenção alguma, onde os jardins são de torres. O fogo não bota censura. Mistério do Novo Oeste, criança desaparece. Ao anoitecer nos canaviais, até o sol padece. Mostra o lado sombrio, e quem não viu as chamas que subiu do horizonte, o vento trouxe junto ar seco e frio. Terra da gente é Brasil, tecnologia da China. Projeto água quente também esfria. Como os corpos das meninas acidentadas na estrada, que tiveram na internet as fotos do ML divulgadas. Como isso pode se o acesso é restrito aos homens da lei? Prova real de que são criminosos também. Ganha o cargo porque fez faculdade renomada. Louco de boy, cachaça na balada. Futuro pediatra, estágio na quebrada, nos postinhos. Hospital, escola pra quem vem de fora tratar nossos filhos. A campanha política mostra um povo sorridente, mas de manhã no busão lotado esse semblante é bem diferente. Contrato renovado em acordo vergonhoso. Depender de ônibus aqui é pagar pra passar nervoso. Paga pra nascer, paga pra viver, paga pra morrer. O imposto da educação e do lazer vai pra Febem concluir sua construção e pra primeira companhia do 38º Batalhão. Na capital da tecnologia, o pobre é ignorado. Pro rico é tudo lindo e o podre é maquiado. Mas na madruga fria o viaduto vira manto. Conclusão, São Carlos não é santo. Na capital da tecnologia, o pobre é ignorado. Pro rico é tudo lindo e o podre é maquiado. Mas na madruga fria o viaduto vira manto. Conclusão, São Carlos não é santo. dança. No moderno uso crânio só pra ver um mundo novo. O malucão entrou em cana só porque meteu o louco. As câmeras que registram o celular que é uma merda. Uma ligação de graça, 9-0, a língua entrega. Quando vê, vem a milhão, vem pra derrubar os truta. Pique filme americano, vem gritando que nem puta. Quando não, as abordagens de rotina pra eles é graça. Duas parangas no bolso de cada, com direito a tapa na cara. E dos pais que se envergonham da internet perigosa. De ver só a fila exposta e do Bluetooth até que rola. É vírus no seu notebook em busca da maldade. Se não responder o processo, juiz manda pra grade. A imagem que condena é a imagem que liberta. Mas depende qual que for, pode quebrar até suas pernas. Sexo explícito é vírus com certeza. Mas se um de nós é preso, ninguém põe nós na veja. É pelo dinheiro e no contrato faz um pacto. No farol da Honda o símbolo que é satânico. Cruz credo, mas veja só que fita. O que leva a vender a alma pela tecnologia? É pela fama, pela grana ou talvez por vida boa. Mas o que sobe e desce quando desce não é à toa. Cê quer luxo, fio, vem ripar que nem nós riba. Cê quer luxo, bem, abraça a tecnologia. Na capital da tecnologia, o pobre é ignorado. Pro rico é tudo lindo e o podre é maquiado. Mas na madruga fria o viaduto vira manto. Conclusão, São Carlos não é santo. Na capital da tecnologia, o pobre é ignorado. Pro rico é tudo lindo e o podre é maquiado. Mas na madruga fria o viaduto vira manto. Conclusão, São Carlos não é santo. Isso acontece aqui em São Carlos. Isso acontece aqui em São Carlos. Acontece aqui em São Carlos. A chance mais oferecido ele fica. Desceu no gueto a pé, não foi hostil. Fez questão de dar a mão pra todo mundo que viu. Invadiu o boteco e disse que pagava todas. Quem é de tomar, tomou da boa arredonda. Deu uns goles violentos, tio, sem ficar bêbado. No talento, nem ao menos ficou trêmulo. Colou um bagulho esquisito na parede, com número, sigla e a fotografia dele. Eu logo percebi, era mais um candidato querendo se eleger, querendo encher o saco. Saiu do botequim, acenando com as mãos pra cima. Tchau, minha gente, até a próxima. Ele dizia: o embaçado é que uma pá pagou madeira. Esse é o homem. Puta rasgação de seda. Mas eu não me engano, não, fico na mesma. Valeu, otário, muito obrigado pela breja. Pois com certeza não vou cair na sua fita. Se liga no refrão, vacilão, se liga. Bem devagar eu pude ver você chegar. Tão simplesmente eu pude ouvir você dizer: nos prometeu uma pá de puli e não cumpriu. Então político, se liga. Bem devagar eu pude ver você chegar. Tão simplesmente eu pude ouvir você dizer: nos prometeu uma pá de puli e não cumpriu. Então político, se liga. É o gueto, o extremo, periferia, o drama. É a margem do erro de um governo sacana que engana a trama. O plano perfeito de um certo império, que desde os tempos de Cabral só vem pela grana. É sério, predomina a lei de quem tem o cifrão na fita. Desacredita, se liga na rima, doidão, confira. Brasil, periferia, é o drama, zica. Só quem é aguenta o B.O. e segue a vida. Somos valentes, leais, desbravadores. Somos quem busca metas, apesar das dores, temos valores. Somos quem suporta vários rumores. Somos cultura, somos arte, mas nunca fazemos pose sem close click. Tiram fotos do gueto e dependendo da imagem divulgada é daquele jeito. Preconceito, segue-se o maldito ciclo. É blá blá blá fuxico, estereótipo negativo. Quem é que vai pagar por isso? O mundo é difícil, perde o pobre, vence o rico. Indiferença existe, não é lenda, não é mito. Mas eu consigo no positivo, é nisso que eu acredito. Tá mané, anda a pé, ninguém quer, assim sempre é. Mas se tem, din-din vem, uma pá, vou lá no seu pé. Filma, fica de segunda na esquina. Liga, sabe de qual quando a fita vira. Às vezes como traíra se identifica. Virou as costas quando a ponte secou. Mózica, se tem amém. Se não tem, fica no vácuo também. Fingindo não ter visto, passa mais de 100. Só chega quando convém, não tem pra ninguém. Se precisar de alguém, volta a ver com ele tem. Cola no bote com cara de fome zero. Atazana os manos, vixe, fala sério. Paga uma aí que eu tô quebrado, cara. Na sequência ainda pede carona pra ir pra casa. Mais chato químico e no saco, desgruda nunca. Falso, truta, fila da... Quem é coliloque só fica por último. De tipos como esse o lema é único. Tá mané, anda a pé, ninguém quer, assim sempre é. Mas se tem, din-din vem, uma pá, vou lá no seu pé. Tá mané, anda a pé, ninguém quer, assim sempre é. Mas se tem, din-din vem, uma pá. Já que o príncipe virou sapo, então a princesa agora é minha. Não teve o dom de conquistar, o negro aqui conquista. Mais quente que vulcão e erupção, eu de novo. Meu pé é o dragão, vacilou, te cuspo fogo. TP mais um plebeu na cena. Periferia, favela, maloca, gueto é a minha aldeia. Sou tipo caçador de recompensa. Jogou errado, perdeu, sou mais ligeiro do que você pensa. Não pago um pau pros puxa saco de peruca branca. Primeiro ministro, chefe da guarda e os outros panguas. Até a rainha se embasar na minha roda. Coroa mal amada no meu pé, tô fora. Sou inimigo do rei, mas não sou bobo da corte. Tem quem subestima ou desacredita, tenta sorte. Aqui tá de paçoca, neguinho. Não é de hoje que o meu compromisso com o hip hop é forte. Vai, é um pra frente e dois pra trás. Vai, você pro lado e eu pro outro. Vai, e esquecendo o mundo todo. Então vai, vai, então balança o teu corpo aí. Yeah, yeah, yeah. Yeah, eu quero ouvir, DJ solta o som. Ninguém pode perder porque é onde se diverte eu e você até o dia amanhecer. Os caras dançaram, preto no chão, mostrei uma mina, pego na mão. Yeah, no meio do salão, né? Nada que o bom black não cure. Cure sua cabeça dos problemas, mas esqueça. Lá de fora e do mundo todo, né? Então balança o teu corpo, então vai. É um pra frente e dois pra trás. Vai, você pro um lado e eu pro outro. Vai, esquecendo o mundo todo. Então vai, vai, então balança o teu corpo. Vai, é um pra frente e dois pra trás. Vai, você pro um lado e eu pro outro. Vai, esquecendo o mundo todo. Então vai, vai, então balança o teu aí, corpo aí. Você chega, quer dançar, você quer dançar comigo. Uh-huh. Eu posso ficar aqui como se fosse o amigo. Eu balanço, você balança, nós balançamos. Os males também se vão quando nós dançamos. E sempre rola uma cerveja que é pra curtir. Bebidas imensas que é pra química fluir. Vem pra cá, vamos lá, chega mais perto de mim. Não dá pra te ouvir, o som tá alto, chega aí. Vem, que eu tô esperando você chegar. Tô louco pra te beijar, então faz seu corpo balançar. E calma, fique tranquilo, esqueça o mundo todo, por favor. Por favor. Gata, balança o teu corpo, então vai. É um pra frente e dois pra trás. Vai, você pro lado e eu pro outro. Vai, e esquecendo o mundo todo. Então vai, vai, então balança o teu corpo, viu? Vai, é um pra frente e dois pra trás. Vai, você pro lado e eu pro outro. Vai, e esquecendo o mundo todo. Então vai, vai, então balança o teu corpo. Boné pra trás, calça larga, camisa, regata, um tênis muito louco. Eu também tô no meio da pista e balançando o corpo. No baile black, todo mundo pode ver que as minas tão dançando e olhando pra você. Porque eu balanço, você balança, nós balançamos. Gato, tô até perdido onde nós estamos. Toca aquele som que eu grito e fico rouco. E aí? Gata, balança teu corpo, vai. É um pra frente e dois pra trás. Vai, você pro lado e eu pro outro. Vai, e esquecendo o mundo todo. Então vai, vai, então balança o teu corpo, viu? Vai, é um pra frente e dois pra trás. Vai, você pro lado e eu pro outro. Vai, e esquecendo o mundo todo. Então vai, vai, então balança o teu corpo aí. 3, 2, 1 e... Stop! It's the motherfucking remix! Yeah. Quando o rap é louco, eu cedo que guerreiro. Que não fica na missão, os maloqueiros aí. O rap pega como eu falo sem maldade. O povo dançando, bate cabeça, é mó viagem, você sabe. Balança o seu corpo, morena, vem pra cá. Vamos tá fudido, se unir, vamos dançar. A noite é boa, mas você é o vivão. Vai ter de muito louco, chegar no freestyle ladrão. TPE é bando de novo, fazendo rap bem louco. Diretamente pro povo, que curte um vídeo muito louco. É nóis mesmo, sua alegria, não é não, meu povo. Porque fica na DP dentro de casa, tá osso. Domingão à noite, a RZO já tá no jogo. Daqui a pouco vai ser daquele jeito, é daqui a pouco. Então, são só quatro versos, um remix. Tira o microfone, só paro de manhã. Gata, faz um tempo que eu tô te filmando. Enquanto rola o som, eu vou, chega chegando. Sente meu corpo no seu e a minha boca na tua. Porque eu já tô no céu. Minha mente na lua, quero um drink. Espero o pago pra você, mas eu dirijo, já que hoje vai beber. A pista é nossa e eu só quero aproveitar. A noite inteira dançando sem parar. O teu gingado tá me deixando louco. Mas continua, gata, balança teu pão. Vai, é um pra frente e dois pra trás. Vai, você pro lado e eu pro outro, vai. E esquecendo o mundo todo, então vai, vai. Então balança o teu corpo, viu? Vai. É um pra frente e dois pra trás, vai. Você pro lado e eu pro outro, vai. E esquecendo o mundo todo, então vai, vai. Todo mundo assim, ó. O teu corpo, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Valeu, galera. Balança o teu corpo. Valeu, Fogaro. Muito obrigado pela oportunidade. Oh, ligaram nós na missão de valor. Chegamos pro outro de boa. E que sonho seria mó mamão. A casa pra coroa e meu disco nenão. Pleitou. E que o rap agora cena, niga. No carro pros boy, fim que toca na pista. Que o favelado agora dito som. Vem, vem, o segredo é tudo sangue. Bom, não vou pagar, mas desculpa, é nóis. Bom som dos maloqueiros, chicotado é nóis. Tem que ser, se é pra ser, tem que ser no meu nome. É DBS e a quadrilha vale louco que tem. Disse pra mim que a minha rima é louca, que meus mano é louco, que o wordão é foda. Para o neguinho o rap não é moda, até gosta das rimas, letra quem como negro aliás. Se vem dólar para nós tá bom, o neguinho cresceu e quer dinheiro bom, preto. Não respeitar agora vem com a minha cara, achou que tá bom. Dinheiro bom, preto. Não respeitar agora, vai com a minha cara. Acho que tá bom, a minha eu quero em dólar. Não sei quanto por cento no hip-hop. Com naturalidade, quem é se torna pop. Do louco, é do louco. Foi o golpe, se não investe, então o contrato rompe. Passa o contrato pra cá, já deu a cota. Gente que faz agiliza, é também abre e fecha as portas. Insistem em nos dar 0,% música, resistência, root, sentimento. Compre, pague, pegue. Falamos sobre amor e até mesmo sobre quem nos persegue. A missão dos malotes não esquece. O tema é mó mamão, full é parceiro DBS. Se vem dólar para nós tá bom. Neguinho cresceu e quer dinheiro bom, preto. Não respeitar agora vem com a minha cara. Acho que tá bom. A minha eu quero em dólar. Se vem dólar para nós tá bom. Neguinho cresceu e quer dinheiro bom. Dinheiro bom, preto. Não respeitar agora, vem com a minha cara. Acho que tá bom. A minha eu quero em dólar. Se vem dólar para nós, tá bom. Neguinho cresceu e quer dinheiro bom, preto. Não respeitar agora, vem com a minha cara. Acho que tá bom. A minha eu quero em dólar. É a Fonograf Music. A missão dos malotes. Sem meter os canos. Só com as palavras cantadas. Valeu, Hugo, parceiro DBS. Satisfação, Nico. Sombra. DBS, Nigas. Os vagabundos. Independência! Bombarde! Independência ou Marte de volta ao vivo. Bom, esse bloco aí sobre combo, balada que acontece nessa sexta-feira, dia 30 de abril, lá na Moon Knight, antiga Satori, na rua Episcopal ali. Procurem saber mais, terráqueos, vão lá, hip hop do bom, juntando o melhor da cena São Carlense, mas DBS, a quadrilha que a gente escutou agora no final, junto com o Sombra. Só vamos lembrar que os convites antecipados são R$8, senão a galera chega lá na porta, tem que pagar R$16. Então, lá na Gás Inflamável Skate Shop, na 15 de novembro, 1817, na esquina com a 9, né, Júlio? Aproveita aí, quem tá escutando o ao vivo, ouvindo durante o programa durante a semana, aproveita pra correr atrás aí, pegar um ingressinho com antecedência e chegar pra curtir a balada, né? Lógico. Lógico. Então, bom, seguinte. É, além dos sons que a gente escutou aqui, né, que o Ébano, o Ted Paçoca e Subloco Coletividade, que vão estar presentes na balada também, nesse grande combo, teremos o MC J Gueto aí, pré-lançando, né, seu disco solo. Acho que antes de rolar os sons aqui, a gente anunciar em alto bom som aqui pra rapaziada, acho que é legal dar uma pequena intro aí do, Como que foi o processo? Como que tá sendo aí pra lançar o... Pô, dinamicrofonia. Dinamicrofonia. Tudo que um cara pode fazer no microfone. Dinâmico e sagaz. Mais? 20. 25, eu acho. Ah, queria que fosse mais, né? Mas não cabe. Tá tudo pronto lá, já. Mas não cabe. Tem uma lá que tem um Sankavice no refrão. Né? Ah, é? Tem, imortalizando o termo. Tem, tá bonitinho. O Lincoln dá o trato, né? Correra Beats. É, Correra Beats na produção aí, Lincoln. Várias bases produzidas por você também, né? Meu? É, várias, só copia e cola mesmo. Várias bases de... Tipo, que eu escuto, falo, quero cantar nessa base. Né? Fui, gravei. Umas o Ted produziu, outras eu produzi na casa do Lucas, outras na casa do Nescau, há 3, 4 anos atrás. É, acho que umas 15 ou 20, sei lá, produzi na Teia. É, tem uma porrada de beat lá, né? Mosaico de beats. Uhum. Doideira. Vamos rolar o som aqui, então. Pode vamos. Ser. Vamos fazer as duas emendadas, então. Já era. Pode ser. Deixa eu só fazer um momento zina antes. Mandar um salve pro Luan e pra quebrada lá, pro Arnão de Mello. Firmeza? Do caralho. Uou! Uou! Vamos lá então, com vocês. Transmissão independente de no microfonia, Mr. J. Gueto no microfone. Espero que eu não erre. Transmissões independentes. É da quebrada pra quebrada da maloca, mais um elo, represento o interior, represento é Arnon de Mello com poder de transformar uma rua em um baile, com papel, com caneta ou se não no freestyle. A Mello não entende, por mais que a gente fale, que a linguagem da quebrada é mais difícil do que braille. Elas mostram requebrado e nós mostram os caninos. O plant tipo um dedo que cê quer com esse fino. Tá tudo demais, estilo demais pros pipoca. Então como faz? Sempre pra nós que faz, só maloca, elas são demais, então chega mais, hein? E se o green chegou, então pode chegar, tá minha cota, não é moda. Cê pode ver que é permanente, eu sei que o rap é foda, incomoda muita gente. Eu sei que já passou de geração, porque o filho dos parceiros tão lotando o salão, dançando porque nós é raiz da madeira. É o rap de segunda a segunda-feira, é 24x48, som pelos vilão. Não função que é som boladão, destila na quebrada aí, é sempre bom. Não função que é som boladão, na quebrada eu sei que é sempre bom. A não função que é som boladão. Aí Luan, um salve pro Arnon. Que é faz fumaça, faz barulho, J Gueto no bagulho, que lá eu era vulgo Júlio, eu sou do gueto e tenho orgulho. Elas quer, eles tentam os de verdade, se apresentam, os covardes se afugentam, Michael Pente de 90, sou dos 80, quando nada era tão fácil, banco de batida vinha de um teclado Cássio. Respeito a diferença de quem sabe respeitar, mas se cê acha que compensa, pode vir pra me enfrentar. Tenho funk, tenho blunt, um saco de camarão, tenho charme pras mocinho, cumprimento pros irmão. A ginga de hoje em dia, proceder de outro dia, vai ver na correria, quem acreditaria que o moleque inventaria pra quebrada tanta gíria, e que alguém respeitaria um pivete que no máximo era cria do sal. É 24x48, som pelos vilão. A não função que é som boladão, estila na quebrada aí, é sempre bom. A não função que é som boladão, de domingão batendo nas caixas de som. A não função que é som boladão, os moleques tiozão. A não função que é som boladão. Então cê é louco, isso é pouco pra mim. Hollywood tá perto, tá facinho pra mim. Eu sou que nem você que quer pensar pequenininho. Você fica fudidão porque a atenção tá em mim. Maloqueiro de estilo, você sabe que é aquilo. Sua rima vale um fino, a minha rima vale um quilo. E você sabe, você só canta o que os outros escrevem. Enquanto isso, eu canto pra quebrar de ela ferve. Vem comigo, bro, segue seu instinto. Um brinde aos vilão na taça de vinho tinto. Quero ver se vira lata, mostra os dentes. Se tiver desfalcado, não serve pra andar com a gente. A hiena ri de tudo, mas não é inteligente. Só vive de carcaça, mas quem mata a presa é a gente. É 24x48, som pelos vilão. A não função que é som boladão, estila na quebrada aí, é sempre bom. A não função que é som boladão, de domingão batendo nas caixas de som. A não função que é som boladão, da quebrada dos moleques tiozão. A não função que é som boladão. Vou dar o mic pra vocês lá, hein, mano. Transmissões Independentes. Salve chapa, ouro preto no ar, suavão como tá, só adentro recinto quem vem pra somar, paparazzi nem cola, nem vem pra curiar, não consigo pagar raiva pros comédia, por moda, no meu rádio som de quem não tem ideia, não rola o que é meu, não cresço zóio, no que é seu, se fechou pro meu lado é porque já era meu, bola dog, funk, tástico, correra, 16, e a panela que eu ramela, sente medo toda vez, nego preto tem respeito por quem demonstrar respeito quer bater de frente, bate com o couro preto. Tamo junto, o Jimmy, São Carlos, Ganja Groove, Tomás, Tiaguinho. Só o gueto faz rap do bom, mas o ruim de vez em quando aparece. Rappers pobres querendo que os pobres continuem pobres, enriquecem boicotando as ambições dos outros pobres. Ideias que insistem em entrar na minha vida, mas o rap é o remédio, a cura, a saída. Ok, quando os molecão grita ô pre, vai saber que os alucinados formam o couro preto. Moleques com dom pra ser montanha, querem ser morrinho. Minas com dom pra ser rosas, querem ser espinho. Só tira onda, esquece da semana, sem respeito, quer ganhar respeito, então se junte ao couro preto. Tá ouvindo? É nós mesmo. É sintonia. É o coletivo. Nós estamos juntos. Não é brincadeira. É de verdade. Pra cair nesse castelo de ilusão. Tá uva, mas não pega o Julião. Bota fé em quem é. Pela moda, num abraço aqui é box. Que nem Muhammad Ali, Mike Tyson. Eu sei da caminhada, sei, sei onde eu pisei. Sei, sei de onde eu vim, sei, sei pra onde eu irei. Por mais que o tempo passe, certas coisas não mudam. Só quem tá é nós que tá, respirando o ar da rua. Chega com o mic, chega ali com o veco, beat. Chega, correrá, né fera. J.Gueto, que não era. Quer saber quem que é daquele jeito? Aqui é couro, couro, couro, couro, couro, couro preto. Tamo junto, couro preto. De novo, couro preto. E é de verdade, couro preto. Vai vendo, couro preto. Ó meu parceiro, couro preto. Tamo junto, couro preto. Essa é a cena, couro preto. Transmissões Independentes. Haha, J.Gueto ao vivo aqui, transmissão independente. De improviso, base na manga aqui. Os irmãozinhos improvisando no back vocal. Tem que ser. Desculpa qualquer coisa aí, viu? Coração. Julinho? Julinho presente. De coração, desculpa. Desculpa qualquer coisa. Tava muito bom, parabéns pelo trabalho, mas desculpa qualquer coisa de coração. Bom, Julião, cantar várias, vai cantar esses sons lá, né, também, certeza, vamos, né? Vamos. Legal, legal. Que é só, vale a pena reforçar o convite mais uma vez, aí, combo... Sexta-feira, Episcopal, na Moon Knight, ali e tal. Sexta-feira, dia 30. Dia 30 agora, tá escutando. Quem tá na reprise vai ficar aquela que a gente sempre fala, né? Vai ficar chorando. Vai ficar ou lembrando que foi muito bom, ou vai ficar, já foi. Marquei. Mas aí. Ou a gente arruma um jeito de fazer o stream lá também, né? Pra quem não puder ir. É, não grava e... Grava e leva pra depois. Ah. Bom, a gente tá ao vivo aqui no programa, né? Quem tá escutando a reprise deve estar sacando o clima do ao vivo aqui. A gente tá tentando se conectar ali com Natal mais uma vez, né? Pra falar com o pessoal do O Inimigo, como a gente anunciou no começo do programa. Aí um site, na verdade uma revista, toda uma movimentação voltada pra cultura independente. Os caras... já estão há algum tempo aí na estrada, de maneira bem diversa, assim, né? Abarcando várias vertentes da música independente. Tem até uma identificação assim, com a Independência Mate disso daí, né? Desses vários elementos da música independente, não só sobre um prisma, mas pelo viés da diversidade. Tá na linha aí? O Alex tá na linha já, então? Ó, Vientinho, ó, Vientinho. Brado, retumbante. Brado, retumbante. Então vamos que vamos. Programa Independência ou Marte, mais uma vez no ar, nosso quadro Brado Retumbante. O quadro aí, né, destinado a dar voz às mais diversas iniciativas que retroalimentam o cenário da música brasileira. E hoje a gente se conecta por telefone com Natal, Rio Grande do Norte, para falar sobre o projeto Oinimigo.com, o site Oinimigo.com. Quem está com a gente na linha é Alexis Peixoto. Boa noite, Alexis. Boa noite, galera. E aí? Estamos no ar. Muito massa. Legal. Bom, a gente sempre gosta de começar aqui as entrevistas e os papos do Brado Retumbante, Alex, pedindo para quem está participando contar para os ouvintes, então, como é que era o contexto, né, cultural, musical, que vocês observavam no momento do surgimento, no momento da ideia do projeto do Inimigo, as origens mesmo. Podia repetir o final, que a ligação está um pouco ruim, eu não entendi claro. O que você perguntou exatamente. Claro, não, acho que aproveitar esse começo da entrevista para trazer para os ouvintes aqui um pouco das origens do projeto Inimigo, né? Como que vocês estavam sacando ali o contexto musical, cultural brasileiro no momento em que o site começa. Bom, assim, o site começou, a gente tá no ar desde o final de 2008. Eu faço o site, dito site junto com o Hugo Moraes, que também nós dois somos jornalistas aqui em Natal. E a gente sempre frequentou shows aqui, né? A gente, assim, mesmo de antes de aparecer as coisas que tem hoje, assim, desde o final da década de 90, que a gente frequenta shows aqui e tal. E aí, em dado momento, a gente se conheceu e começou a frequentar os shows juntos. Só que cada um escrevia sobre a cena aqui no seu próprio blog, né? Cada um tinha, ele tinha um blog, eu tinha um blog também. E a gente escrevia em separado. Aí até que a gente conversando, sabe? Tomando uma cerveja e tal. A gente decidiu, pô, vamos juntar as coisas, vamos fazer um negócio só. E aí a gente começou a bolar o projeto do Inimigo, de fazer um site que fosse assim de crítica musical mesmo, fazendo, tendo uma linha jornalística, assim, fazendo matérias, entrevistas e resenhas de música independente, não só daqui, mas também de outros estados, né? Porque com a facilidade da internet a gente consegue se comunicar com pessoas de outros estados e fazer matérias com banners de lá, entrevistas e tal. Então, basicamente, assim, para resumir, o projeto surgiu assim, de uma percepção da gente das coisas que estavam acontecendo na cidade, que estavam começando a se organizar, com bandas aparecendo, fazendo turnês fora, em festivais, sendo organizados e tal, e a vontade da gente de, como jornalista, como dois caras que gostavam muito de música, de dar uma provocada nisso, né, na cena, e movimentar também a cena, não ficar só naquela coisa de espectador, também participar e de alguma forma estimular que a coisa se desenvolvesse também. Legal. Acho massa você comentar um pouco, né, do conceito ali do projeto do Inimigo Público da Cultura, e aí como que vão surgindo o nome das sessões ali, né, terrorismo, guerrilha, sala de tortura, como que é esse universo aí? Bom, cara, assim, primeiro, assim, vou começar explicando do nome, né, a galera, assim, tem uma, quando a gente colocou assim, o nome do site, ele falou para algumas pessoas, amigos, não sei se vai ser Inimigo, tá, pô, vocês vão falar mal, é pra ser contra a galera e tal, mas não é isso. O nome do site veio do filme Quatro Famosos, do Cameron Crowe, né, que eu acho que o pessoal que escuta o programa tá ligado muito, deve ter visto esse filme já, que é a história do moleque tal, que ele é jornalista musical na década de 70 nos Estados Unidos, e ele acompanha uma bandinha lá, uma banda fictícia no filme, que é pra falar um lá de e tal, e os caras da banda chamam ele de inimigo, se referem a ele como um crítico musical, como um inimigo, né, seja, aquele cara que tá ali prestando atenção no que você tá fazendo e depois vai emitir a opinião dele. Então a gente quis brincar com isso aí, pegar essa referência aí, e a partir desse negócio do inimigo, e a galera achar que a gente ia falar mal e combater alguma coisa que eu não sei bem o que é, a gente começou a bolar esse nome, para não ficar, as sessões ficar aquela coisa engessada, tipo, críticas, coberturas e tal. Aí a gente começou, pô, entrevista, sala de tortura, pra galera já ver, fazer entrevista meio assim, achando desconfiado, tá, pra já pegar um clima, assim, aí a gente foi pensando, guerrilha, artigo de opinião e tal, a gente vai deixar assim de lado essa história de imparcialidade, vai falar o que a gente acha mesmo, terrorismo, é uma coisa assim pra falar da crise dos discos, né? Porque ela fica meio também confiada aí do que a gente vai falar. Então, assim, esse nome das sessões é uma brincadeira assim, com uma ideia que, preliminar, que a galera até fazia da gente, né? A gente aproveitou para responder assim e tem dado certo até agora. Não, bem massa, Alex. É legal, é até um site que a gente também está sempre acompanhando aqui. É um veículo voltado aí à música e à cultura independente, que trabalha não só com informação, mas também com opinião, né? Um espaço de debates bem interessantes. E acho que acaba sendo bastante construtivo e sincero, né? Como você colocou. Então, aí a gente, né, como sempre aqui, aos finais dos brados retumbantes, a gente também gosta de separar alguns sons que de alguma forma se relacionam, né, com o projeto. E aí a gente separou bastante coisa pra rolar de bandas de Natal e também aproveitamos a sessão transmissão do site, né, pra reforçar a divulgação dos artistas que estão divulgados por lá. Então, se você puder ajudar a gente a apresentar o som do Jean Nicolas ali com o Jean Nicolas Blues, depois na sequência o Camarones Orquestra Guitarrística com som novo, Suite Família Adams, e na verdade mais um som potiguar do Bugs com a faixa Renhido. Se quiser falar um pouco pra gente dessas bandas ou de outras e do cenário aí de Natal, fica à vontade. Bom, assim, o Camarones, eu começo com o Camarones. O Camarones é uma banda que surgiu, assim, uma banda relativamente nova por aqui. E trazendo uma proposta também que é um pouco relativamente, assim, aqui é uma coisa que a gente não tem muito ainda, né? Que é muito instrumental. Geralmente, assim, muitos locais que fazem música instrumental geralmente são instrumentistas, não tem uma banda de música instrumental, né? Então o Camarões, eu acho que é a primeira banda assim, a preencher essa lacuna, já começou com uma projeção bem interessante. Os caras vão fazer uma turnê agora, que vão passar inclusive pelo Abril Pro Rock, vão subir aí para outros festivais, se não me engano, vão tocar no Bananada também. Então, como a senhora disse, que é uma banda interessante assim, para quem gosta de surf music, de temas de filmes, de desenho animado. A gente faz essa linha assim, um pouco mais pop, faz umas releituras bem interessantes. É uma show interessante de ver para quem curte música instrumental. É bacana para os ouvintes que curtirem também, que eles passam aqui em São Carlos na terça-feira, dia 25 de maio, só reforçando o convite. Entendeu? Pois é, os caras estão aí rodando o país e, pelo que a gente ouviu falar por aqui, a expectativa é que eles vão para longe, assim, talvez até fora, assim, que tá, eles estão bem, estão com o disco aí para lançar. Eu acho que vai ser pelo Fora do Eixo Disco, pelo que o Foca, que é o tecladista e produtor da banda, até deu uma entrevista para a gente recentemente comentando isso, que eles estão com o disco já pronto aí. E engatilhado deve sair ainda esse mês, talvez no próximo, não sei. Acho que antes o Abril Pro já passou, né? Antes do Bananada, eles já devem soltar esse disco aí, esse primeiro álbum dele. Bacana, bacana. Vamos lá. E o Jean Nicolas, que vocês estão apresentando no site? Não entendi. A ligação tá um pouco. A tradução tá um pouco confusa aqui. Não, aí a gente segue com o som do Jean Nicolas, Jean Nicolas Blues, o material recentemente disponibilizado no inimigo.com. O Jean Nicolas é uma figura muito interessante. Ele é de Recife. E o Jean Nicolas, até um pouco tempo atrás, na verdade, o nome Jean Nicolas é um personagem. Ele era o André Conserva. Ele tocava numa banda muito legal de Recife, chamava Os Insights. É uma coisa mais garageira, meio punk, assim, um pouco meio crente, assim, às vezes. E aí a banda acabou e ele inventou essa persona. Meu folk, meu beatnik e tal. E tá lançando esse trabalho bem interessante. Aí ele, junto com outra galera lá de Recife, tipo Jota Viana, o pessoal ali do Conselho também, organiza um lance lá em Recife que, assim, a gente ainda não teve oportunidade de ver, mas se você estiver na área por aí, pelas proximidades da cidade, que é a Festa do Bigode Elétrico. É um mini festival que eles organizam com bandas que fogem um pouco da linha convencional, né? Uma coisa mais psicodélica, mais folk, assim como o som dele. E para quem gosta assim, de folk, de música psicodélica, e também daquela psicodelia nordestina da década de 70, tipo Ave Sangria, Flavioli, Bando do Sol, sendo um cara bem feito, assim, derramado no começo, assim. É uma coisa bem interessante e diferente, né? Tem uma preocupação toda com poética e tal. É um cara interessante de ser ouvido. Legal. Legal. A gente fecha esse bloco com a também em Potiguar, Bugs, com a Som Nova Ranhido. O Bugs é uma banda já veterana daqui. Os caras são, assim, lançaram esse ano, acho que foi o ano mais produtivo pra eles, tá sendo, né, 2010. Já lançaram um EP e um single, assim, geralmente os caras fazem 2 anos sem lançar nada. Mas, na verdade, não é nem por preguiça, não, é porque Bugs é uma banda bem, como que eu posso falar, assim, os caras são bem centrados, assim, no que eles estão fazendo, então eles não ficam lançando coisa o tempo todo, porque é o processo criativo deles, assim, pelo que a gente sabe, é um pouco complexo, né? E quem ouviu o som vai entender por quê. É uma coisa que separa meu estômago, meu psicodélico, meu poético também. Então é uma banda bem interessante, diferente. Eu acho que eu consigo ser diferente do que a gente tem por aqui, não só aqui em Natal, né, mas também no Nordeste. Né, que é uma banda fazendo um som assim pesado, psicodélico e português, né? Você vê que se prestar atenção nas letras do Bugs, você vê que é uma coisa bastante complexa e totalmente genuína e apenas tudo brasileira, né? mesmo sendo referência de fora e tal. Então acho que é uma banda com personalidade muito própria, muito identidade muito forte e sentido para contar por aí também, para que você pode usar de cantar que outra. Corra atrás da feira do cara, tá tudo na internet aí, a discografia completa dele, que vale a pena conhecer. Bacana, bacana. É isso aí, te convido os ouvintes mais uma vez a acessarem www.oinimigo.com, entrar em contato aí com esses provocativos debates sobre a música brasileira. Agradeço a presença aí, a sua participação, Alex. A gente vai seguir aqui rolando os sons, então, pra galera curtir, começando com o Jean Nicolas Blues. Depois Camarones, Orquestra Guitarrística e o Bugs, Independência ou Marte. Valeu. Escute diferente. Hello. Hello. Me deparei com um lugar que estava prestes a cair a qualquer hora. E mesmo assim, após entrar, não consegui nem pude mais ir embora. Até porque do lado de fora, aquela hora nada mais havia. Enquanto eu subi a escada, sobre os meus pés ela se dissolvia. Dessa vez a barra pesou, se é que vocês me entendem. E adivinhe só pra quem sobrou, segurado enquanto as luzes não se acendem. Ela tinha um olhar psicótico e uma gargalhada pervertida. Parecia uma personagem do filme do José Mojica que ganhou vida. Sentou-se ao meu lado e depois de ter tomado e consumido tudo, disse agora. E assim como veio, foi embora, sem ter pago na saída, bem na hora. Dessa vez a barra pesou, Independência ou morte. Independência ou morte. Rádio Fiscal. Ah, é sensacional. A gente escutou um bloco aí coroando nosso brado retumbante com O Inimigo, né? O site oinimigo.com. Aí depois da entrevista com o Alex Peixoto. Alexis Peixoto. A gente escutou o Gian Nicolas, a Camarones Orquestra Guitarrística. Ai! E o Bugs, finalizando aqui. Aí, sonoridades. Potiguares. Potiguares. É, o Gian Nicolas é pernambucano, como ele disse, né? Isso. Trazendo aí rock and roll nordestino para este programa tão diverso e tão extravagante. É. A Yasmin ia contar um segredo aqui agora. Que susto! Nada, vai. Jogo de mímica para adivinhar qual é o próximo som? Bom, gente, a gente entra naquele quartinho final do programa. A gente sempre fala umas coisas assim, né? Pra quem acompanha o programa faz tempo, sabe que a gente gosta de um fim experimental. Tradicional fim experimental. Pros aqui. Guerreiros de segunda noite. Yeah. Ah, o pessoal da reprise é o que mais gosta. Sabadão de tarde ou, sei lá, escutando na de madrugada manhã. Madrugada na web. De manhã, assim, o pessoal escuta, adora essas barulheiras que a gente coloca aqui. Assim. E hoje não é diferente, né? O programa, ele gosta de manter sua seriedade, compromisso, né? Com as sonoridades alienígenas. Com as sonoridades alienígenas aqui. Temos aqui mais um bloco de Freak Aliens. Bloco marciano, bloco de abduções. Aquilo tudo que você sabe, né? Então a gente começa aqui com um rapaz ali, um gênio. É um gênio. Antes de tudo, um gênio. Antes de tudo, como é? Antes de ser um gênio, ele é francanês. Isso é muito importante pra entender a espiritualidade... A sonoridade, a mente, comportamento e toda a propagação sonora da obra de Tuizin. O provincianismo musical. Provincianismo musical, psicodelia rural e toda, sei lá, todo o cerne da questão mesmo de Tuizin. Esse músico, compositor compulsivo, né? O cara já... Quem procurar ele, sei lá, na trama virtual, vai ver lá pra baixar o álbum quádruplo, as sobras selecionadas... Nos balneários da razão pura. Não, o cara tem uma musicografia de mais de 150 faixas aí disponível na internet. Tuizin. T-U-I-Z-I-M. Então daí ele acabou de lançar o Entropia, na verdade, né? Tá lançando aí... Coisa nova. Material que ele tá... Procura aí, Entropia Tuizin. Você vai achar arquivo.org aí, um portal que disponibiliza sons para baixar. Ele tem 6 partes aí, o álbum, tu tentei entender, lógico que é impossível, sei lá, cada um entende a sua maneira, na verdade. A gente colocou a introdução aí, o começo da parte 1 aqui pros ouvintes sacarem, né, porque é uma obra, né, tudo interligado. E então a gente colocou o comecinho aí pra instigar o pessoal a conhecer mais aí sobre Rolavras, sobre as ex-namoradas do Tuizinho e tudo mais. Vamos correr. Depois a gente escuta o Serginho Moreira aí... Outro figuraça aí, outro cara que gosta de reverenciar a si mesmo como um personagem aí fantástico, sei lá, mano, esquizofrênico, sei lá o que é, né? Tentam entender quem é Serginho Moreira. A gente escuta uma música do disco Alcatra, chamada, na verdade é um combo, né? 2 músicas juntas, um é o Cadê Moreira, né? Uma introdução, e depois Le Postiche, pra quem quiser saber aí, procura... O cara tem esse disco Alcatra e tem outro disco Simplesmente Moreira também pra baixar. Vamos rolar esses sons, daqui a pouco a gente volta pra se despedir. Não, vamos falar logo tudo. Vamos falar logo tudo então. Tchau. E a gente dá tchau antes do bloco. Tá. É isso mesmo. O bloco ele é dividido, né? Os dois sons primeiros são bem diferentes dos dois segundos. Últimos sons. Mas vamos que vamos, senão. Tá. Strange Music com Club é a terceira faixa. Então. Strange Music com Club, eles que são lá de Bauru. Fazem um som... muda um pouco. Enquanto os dois primeiros são mais fanfarrões, os dois segundos são mais eletrônicos, experimentais. Meio dark. Meio... bonito até, assim, noturno, eu diria. Assim como essa música que tá no fundo. Pra finalizar o programa é legal. É. Assim como o Barulhista, né, que vai estar... Que finaliza aqui, Music for Closed Doors. Isso. Aí é um projeto de música eletroacústica lá de BH. É, do músico, do músico e compositor GA, ele que é de BH e começou a se interessar pela eletroacústica e por essas sonoridades mais experimentais depois de um ciclo de aulas com o Grivo, que é um duo lá de BH que trabalha muito com cinema, o Cal Guimarães, a galera toda ali do... Como é que é o nome da galera de lá? Que tem o Aboio e tal, a galera lá de Minas. Bom, não lembro. Mas aquela galera do cinema lá, que ninguém aqui entende nada de cinema. Ah, que é muita informação, né? Agora, pegou a gente supetão. Ah, entendi, jovem. Sorry. Então tá, gente, é isso aí. Barulhista. Vamos lá, a gente volta pra dar só um tchauzinho em cima da música deles ali, só pra... e lembrar a agendinha que a gente divulgou tanto essa semana. Vamos de som. Yeah. Foi destituído de seu cargo vitalício de rei. Esse leão e ele foram exilados para Novo Hamburgo, onde não mais poderiam, através do anticristo, chegar a Paperboy, e através de Paperboy chegar ao anticristo. Yeah! Outra dimensão, tipo Porto Alegre. Eu sou o paperboy, eu gosto de entregar portal. Saco total, o cheque ou cartão, abasteço o tanque pra ir nos postinhos. Só quero ver quem tá lá. Eu sou francanês e aí, firmãozinho, eu vou pro ranchinho lá no feriadão. Se quer ir pra lá, leva cinco mulher nas mãos do brejão da Unifrangos, talvez. Eu sou francanês e aí, paperboy. Oi, paperboy. Nós nascemos horas mais de vós. A única coisa que parece que essa mulher já fez na vida é propaganda da Lepostis. É por isso que eu digo que a única coisa que parece que essa mulher já fez na vida é propaganda da Lepostis. É por isso que eu digo que a única coisa que parece que essa mulher já fez na vida é propaganda da Lepostis. É por isso que eu digo que a única coisa que parece que essa mulher já fez na vida é propaganda da Lepostis. Da Lepostis. Da Lepostis. Dale, postiche. da Leposti. Eu me lembro da propaganda da Leposti. E era uma beleza. Minha mulher, que era morena, cabelo enrolado. Várias novelas. Entre elas, uma que era a beijadinha. As outras também eram. E é por isso que eu digo que a única coisa que presta essa mulher já fez na vida é propaganda da Lepostiche. E é por isso que eu digo que a única coisa que presta essa mulher já fez na vida é propaganda da Lepostiche. E é por isso que eu digo que a única coisa que presta essa mulher já fez na vida é propaganda da Lepostiche. A única coisa que eu tenho que fazer é propaganda da Lepostiche. Da Lepostiche. Lepostiche. Da Lepostiche. Lepostiche. Da Lepostiche. Lepostiche. É da Lepostiche. Lepostiche. Da Lepostiche. Lepostiche. Da Lepostiche. Lepostiche. Da Lepostiche. Lepostiche. Era Lepostiche. Independência, combate! Chegando ao fim de mais uma edição. Programa especial. Temos alguns salves pra mandar. Manda seu salve aí, Julião. Tá acabando o programa. Mandar um salve que eu não mandei. Pro Pequeno, pro Garnet, pro Gusta, que vão estar fazendo a vibe aqui com a gente. Pro Marinho, que é videomaker, que tá fazendo o rolê com a gente de vender os ingressos. Pro Marquinho da loja. E falar que a gente vai estar sorteando convite pro show do SNJ, que vai ter dia 7. Aí, rap botão. DBS Aquadrilha em São Carlos, sexta-feira, dia 30 de abril. Não percam. Salve a todos os ouvintes conectados na Twitchcam. Amanhã tem mais, independenciaomart.blogspot.com. Acesse e mantenha a conexão. Semana que vem tem mais. Falou. Falou. Nave. É tudo.